Go no X-ray, go no 600. Go no 600, completa final, torre 11895. 8895, obrigado. No 697, informo tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo a este, irá segui-lo como número 2 na transportação. Ciente no 697. Ciente, o ajuste, Salvador 1018, reporte quando baixar a travada. Mike Lima Juliette, desça para o 050. Alvo, uniforme Sierra, 10 para 3 mil pés, QNH 1018. Informo tráfego 11 para 12 horas, passando 3 mil pés para 2 mil pés, irá seguindo como número 3 na pessoa. 3 mil pés, 1018, cliente do tráfego Bravo do Passeio. Papo A060, voo no 328. Voo no 328, autorizado. Obrigado, chamará estabilizando. 3 a 5 mil com 328. Gol no 328, desce para 4 mil pés, tem legal no 08. 4.028. Gol no 0 para o gol 600. Juliette, Quebec, Kilo, afaste para o setor sudoeste da ilha e aguarde para a subida. Então, Mike Quebec, prossiga. Sou Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais via corredores. Tem condições de manter um no meu país, os corredores? Gente, sou Mike Quebec, inicialmente mantenha um no meu país via corredores, reporta Paris. Bravo, uniforme Sierra, 10 para 2 mil pés. Já estabilizou? Afirmativo, já estabilizado. Estabilizado no localizador, no 697. Gol no 697, completa final, torre 11895. 1895, gol no 697. Boa tarde, senhora, bom trabalho. Bravo, uniforme Sierra. Completa final, torre 11895. 1895, bravo, uniforme Sierra. Autoriza 3000, gol no 328. Gol no 328, desce para 3000 pés. E reduza para 1.709. 3.179, bom no 3.2. O Bravo e o uniforme Sierra, estabilizado. 300 ao 07 em Salvador, direito 219. 209. Uniforme Sierra, ajuste em Salvador 108, Confirme, vai modificar no externo? Afirmo. Gente, reporta no externo para cancelamento do plano instrumento. Reporta no externo, bravo, reporta no externo. Voo no 697, pista livre, pouso autorizado, 140 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, voo no 697. 2000 pés, gente, voo no 322, está autorizado o glide? Livre. Gente, voo no 322. Quebec Kilo, autorizado nível 105. Voo no 924, desça para 4000 pés, Senegal no 08. 618, 4000 pés, voo 924. Papá, Romeu, Zulu, Oscar, Alfa. Controle. Zulu, Oscar, Alfa. Confirme o código acionado 5503. Zulu, Oscar, Alfa. Não recebo informações do seu transponder no radar. Informo que temos um tráfego com o mesmo destino do senhor, aproximadamente 5 milhas para o destino. Vai cancelar o instrumento, entrar na base da 17 pela direita. Afirma, agilizando, a medida do possível, ajuste 1018. Agilizando, bravo, no quarto terra. 697 a 09, direita, Saulo 219, 219, senhor, boa tarde, bom trabalho. No Salvador, o Uno 697, boa tarde. Alfa Juliette, até o 05 no 697. Dado, o Uno 328. Voo no 328, completa aproximação, torre 1 no 1895. 1895, obrigado, já. Voador, voo 1328, uma milha e meia do Índia Serra, trem checado. 328, continue aguardando, está livre, ajuste no 08. Guarda a pista. Autorizado Campina Grande, 390, outro Zulu 10, Neumann direto com Campina Grande, decola da 10, por esquerda, sai da Pucas de Barco, autorizado 208, altura 102, o gol na 754. Vai chamar. Ah, papá, bravo, uniforme externo. Solo, Zulu 1, livre táxi para o pátio, estacionar a frequência livre. 28, pouso autorizado, pista no 0, 110 graus, 89. Autorizado, com o trem checado, voo 1328. Ok, senhor, muito obrigado pela informação. Tenha um bom trabalho, uma boa tarde. Alfa Romeo, Zulu, Oscar Alfa. Zulu, Oscar Alfa, o controle está de chamada. Para pensar lindo, controle. Quem está mandando é o Victor Mais Quebec. Gente, graças. Davis Alcocampo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, torre 1-1-895. 1-1-895, Quebec. Boa tarde, vou matando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, da presente final no sede autorizado, reporte na curta, check-up de fábrica, Quebec. Presente final autorizado, no sede autorizado, reporte na curta, Quebec. É 320, direto do TAP. Direto do TAP. Afirmativo, prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Quebec Victor, uma centena DCT. Primeira curva vai ser à direita. Nós vamos sair na Arbor, transição Elefa. O controle 120-8, transponder 5121. Sim, faremos 262. Para o táxi, o F Vicente, Gol 924, avistado, continua para a situação, aguarde pista no zero livre. Aguardando pista livre, 924. Tomar Quebec no solo 17, 180, parte 4, reporte pista livre. Ouro 924, pouso, autorizado, pista 1-0, vento 1, 5-0 graus, com meia dúzia. Livre pouso, 1-0, gol 924. Jet 6723, decolado 1-8, controle 1-20, decimal 8, com 10. 208, 6723. 6723, decolado, se escuta, passa 1300. 6723 da WebJet, contato radar, sabe, mantenho 330, saída móvel. 330, pode voar prática presente? 6723, direto Momo. Momo, 23. É 320. 10 para 2 mil pés, que é legal no 0 no 8, desconsidera as restrições, direto do UNA, autorizado ILS, reporte estabilizado. Direto do UNA, sem restrições, descer para 2 mil, convite, 2 mil, treinamento ilegal. Direto a Buco. A Buco, 6723. Oceano 320, está autorizado ILS. Afirmativo, 320 está livre ILS. Web 723, Salvador. É, 723, nesse quanto. O centro impõe uma restrição de nível 310. Chame agora 12685 e boa viagem. Restrito 310, 12685, né? 723. Tem mil metros e meio, senhora Aracaju, 12685, já prossiga. Serra Bravo, Alfa Romeo, Golf 677, nível 230, decola no zero, curva esquerda, perfil Puca, Jamo, Aracaju, 208, 5101, um gol no 806. Abaixado, travado, 28, obrigado. Solo com a cidade, capacete de 3 km. Tá na aerostática, fora da direção. Alô, 8-0-6-8-6-12, é pushback, é sanar. Salve, táxi, que luz. Yeah, 320, Lisbon, 320.